Compre mais. Supere o seu adversário. Pintávamos em muros de cavernas, em rochas, reflexo do nosso pensamento. Amostra, registro, pesquisa, comprovam, exato, evolução humana e já se nota um rastro. Início tudo bem, a força que alimentava, a natureza era maior e ela determinava, moradia seu momento. Logo se migrava, obtia experiência e nela se apoiava. Objetos cortantes, trabalho, moradia, sanitarismo, propriedade a quem pertencia. Deslocamento, guerra, dominação, escravidão, exploração, apropriação, poder, ideologia, marginalização, ser humano no centro. O poder era a razão, você era racional, você tinha liberdade, iluminismo deu à luz a instabilidade. Você era racional, você tinha liberdade, exploravam as pessoas na indústria até tarde. Você tinha liberdade, você era racional, produzia e sugava o recurso natural. Veja quanta evolução e quanta destruição, ser humano já fez clone, falta humanização. Veja quanta evolução e quanta destruição. Olha a globalização, falta dividir o pão. Veja quanta evolução e quanta destruição. Já tem videoconferência e não nos vemos como irmãos. Veja quanta evolução e quanta destruição. Damos dinheiro à parcela, precisamos das mãos. Ser humano ápice, possuidor de inteligência. Uns se trancam em sua casa e limitam sua existência. Plantam bem materiais, valiosos, importantes. Não se portam com o irmão, que é menos importante. Mal feito. Sentem ódio das pessoas infelizes. O que vale seu motivo e suas vontades e diretrizes. Constrói prédios, casas, cidades e tudo. E isso serve mais pra inflar o seu orgulho. Vaidade faz pessoas melhores, irmão. Só que isso não passa de ilusão. Se algo vai mudar ou se eu vou ajudar, a pergunta que interessa é quanto eu vou ganhar. Interesse é combustível, lucro é mandamento. A luta é só caminho, mérito é alimento. Trocamos de canal, tudo já se repete. Miséria não é relevante na nossa TV de LED. Veja quanta evolução e quanta destruição. Ser humano já fez clone, falta humanização. Veja quanta evolução e quanta destruição. Olha a globalização, falta dividir o pão. Veja quanta evolução e quanta destruição. Já tem videoconferência e não nos vemos como irmãos. Veja quanta evolução e quanta destruição. Damos dinheiro à parcela, precisamos das mãos. Quanto de tecnologia, química, genética, o homem se acha Deus, não sabe o que é ética. Se tranca com objetos num laboratório, não olha pra dentro de si, isso é notório. Monopólio, tem doenças que afligem a humanidade. A cura só estudada com lucratividade. Os poderosos têm poder de fazer o que quer fazer, mas não tem compaixão em ver lágrimas correr. Anatomia mudou, atrofiou o rabo. No entanto, o coração se encontra congelado. Não concordo com crescer, pisando no semelhante como escada sem valor que nos leva adiante. Vou pisando um por um, logo chego mais perto. Pessoas são pessoas, mas podem ser objeto. Compre mais, supere o seu adversário. Seu status depende da tragédia de um. Veja quanta evolução e quanta destruição. Ser humano já fez clone, falta humanização. Veja quanta evolução e quanta destruição. Olha a globalização, falta dividir o pão. Veja quanta evolução e quanta destruição. Já tem videoconferência e não nos vemos como irmãos. Veja quanta evolução e quanta destruição. Damos dinheiro à parcela, precisamos das mãos.